atitude. A vida não é brincadeira, então não dê bobeira. É uma evolução constante, rude. Não se ilude. O primeiro passo, saia do fracasso. Sai daí, nessa foto que faz que você mude. Atitude. A vida não é brincadeira, então não dê bobeira. É uma evolução constante, rude. Não se ilude. Mude. Evolução, estado espiritual de emoção e energia. Expande na explosão de sentimentos, orgulho ou gratificação. Já gerou o desespero quando lhe faltava atenção. Descontentação com o que queres, na verdade o que preferes. Amor e saúde, ou dinheiro e mulheres. Ou um carro do ano que te leva onde quiseres. Acelere quando a vida te alcançar, não se desespere. Dinheiro é bom, mulher também, ninguém vive sem. Mas eu preferi ficar com o que me faz bem. Saúde me leva onde o espírito deseja. A vista do melhor não há um olho que veja. Palavras malditas e coisas ouvidas me fizeram cair, me fizeram foi ficar por cima. Não abaixa a cabeça e nem perco a esperança. Assimile o preço da sua própria cobrança. Quem muito ajuda, pouco atrapalha. Que estão chorando, estão no fio da navalha. Se você consegue e tem confiança, não abaixa a cabeça e nem perca a esperança. Não perca o caminho, não siga sozinho, pois essa é a verdade. E quando estiver no topo, meu irmão, não perca a sua humildade. Evolua, construa, se precisa reconstrua. Adquire uma vida melhor que a sua. Chega de chora por migalha, por barraco de palha. Algo melhor te espera, então não jogue a toalha. A união na canção, sinto mais emoção. Focado na preparação, buscando a melhor posição. Postura, fatura, abertura na altura, montando armadura. Curando amargura, uma vida futura, colando figura. Verdade pura, ninguém atura. Os que hoje ostentam, amanhã se lamentam. Infelizes aqueles que inveja aparentam. Corações despedaçados, camuflados em orgias. Disfarça a falta de evolução em noites vazias. Atitude. A vida não é brincadeira, então não dê bobeira. É uma evolução constante, rude. Não se ilude. O primeiro passo, saia do fracasso. Sai daí, nessa foto que faz que você mude. Atitude. A vida não é brincadeira, então não dê bobeira. É uma evolução constante, rude. Não se ilude. O primeiro passo, saia do fracasso. Sai daí, nessa foto que faz que você mude. Se tu busca evolução, para de andar e corre. Se na vida for matar ou morrer, se tu parar, morre. Então pensa rápido, bobeou, já é tarde. Evoluir não é só passar de Charmander pra Charizard. Então se vira, se mexe, nada de esperar cair do céu. Não é porque cê é bom menino que vai ganhar do Noel. Crescimento acontece com a gente querendo mais. Esperando sentado, você vai ficar pra trás. Sai na rueira, sem brincadeira, marca 6 da manhã. Ralando pra ser o orgulho da mãe e o espelho da irmã. Então se atente, então se atente. Não se contente, não se contente. Não é só envelhecer que te torna experiente. Nos tempos de hoje, despreparo é frequente. Vejo gente inteligente, mas pouco consciente. Em busca de evolução, conhecimento eminente. É dando um passo pra trás, pra dar 2 passos pra frente. Continue evoluindo, só a parte do presente. Não pense no passado e o futuro é pra vidente. Num caminho diferente, nadando contra a corrente. Não é só ganhar dinheiro, é enriquecer a mente. Então não seja tão obediente, siga livremente. Não se faça de inocente, seja mais potente. Faça tudo sendo ciente, mesmo não suficiente. Porque pra evoluir depende de você somente. Quantos na estrada que eu vejo perdido, desiludido nesse mundão. Retroceder não é pra mim, perto do fim busco evolução. Shelly e Tinia mandaram chamar. A vida no morro, cheguei pra narrar. No mundo do louco, ninguém quer sufoco. Enquanto gira o globo, tem uns pra cobrar. Quantos com alma balada, maldade tá consumindo. Quantos refém da mente, se degradando, evoluindo. Os seus sonhos de criança, sentimentos feridos. Evolução passou, foi longe pra outra vida, tá partindo. Atitude. A vida não é brincadeira, então não dê bobeira. É uma evolução constante, rude. Não se ilude. O primeiro passo, saia do fracasso. Sai daí, nessa foto que faz que você mude. Atitude. A vida não é brincadeira, então não dê bobeira. É uma evolução constante, rude. Não se ilude. Teu primeiro passo, saia do fracasso. Sai daí, nessa foto que faz que você